Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te guiar até que você chegue em um estado de paz profunda e possa dormir bem ou continuar com suas tarefas, se assim preferir. Se quiser e puder ajudar o canal, curta, comente, compartilhe o vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito aqui. Agora, vamos começando a nos preparar para esse momento de paz e tranquilidade. Largue todos os objetos que você possa estar segurando nesse momento. Prepare o seu ambiente. Diminua as luzes. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Feche os seus olhos com amor e carinho. E transporte a sua atenção para o seu corpo. Observe como ele está. Se está rígido, se está relaxado. Observe a sua posição agora, sem julgamentos e sem tentar alterar. Apenas observe, como se você fosse um visitante externo. Pode ser que você esteja sentindo nervosismo, ansiedade, tensão. Ou pode ser que já esteja sentindo mais calma, mais tranquilidade. Observe agora a velocidade da sua respiração, sem tentar alterar ou respirar de algum jeito específico. Apenas observe se a sua respiração está curta, lenta, espaçada. Sinta a temperatura do ar que entra, que sai. Você está aqui e agora, nada mais importa. Está tudo bem. Você visualiza uma pomba branca toda iluminada voando lá no alto, em um céu azul. Ela vem voando de longe, na sua direção, bem devagarzinho. Ao se aproximar, você repara o quanto ela brilha, emanando uma luz branca muito intensa. Então, ela para bem na sua frente. Neste momento, a sua luz começa a brilhar ainda mais forte. A luz vai aumentando de intensidade, até que você já não consegue mais enxergar a pomba. ela se transforma em pura luz branca e intensa. A luz da paz intensa. A luz que foi enviada de presente para você neste momento. Você se sente pronto para recebê-la. E assim que se dá conta disso, a luz volta a se mover em direção ao topo da sua cabeça. Você fecha os olhos e sente a luz tocando o topo da sua cabeça. Imediatamente você sente a paz profunda e o relaxamento nesse local. Relaxando completamente. E a luz vai relaxando a sua testa, desfranzindo. O ponto entre as suas sobrancelhas. Descendo pelos seus olhos, pálpebras, pelo seu nariz, relaxando as suas bochechas, a sua boca. Seu queixo, relaxando também a sua língua, sua garganta, seu maxilar. Seu rosto e sua cabeça então se preenchem de pura e intensa paz e relaxamento. A luz da paz desce pela sua nuca, pelo seu pescoço, preenchendo de paz. E desce pelos seus ombros, soltando completamente. Descendo pela parte de cima do seu braço direito. Do seu cotovelo. Da sua mão direita e dos seus dedos da mão direita. E vai descendo pelo braço esquerdo, seu cotovelo esquerdo. Sua mão e os dedos da mão esquerda. Seus braços estão cheios de profunda paz e relaxamento. A luz vai até o seu peito. Relaxando e enchendo de paz. Descendo pela barriga. E e descendo agora pelas suas costas também, destravando as suas costas, trazendo conforto e relaxamento. E desce pela sua perna esquerda, a coxa, o joelho esquerdo, panturrilha, canela, pelo pé esquerdo, e pelos dedinhos do pé. Agora a luz se transporta para a perna direita e vai descendo, relaxando a sua coxa, seu joelho direito, panturrilha, canela, pelo seu pé direito, e pelos dedinhos do pé. O seu corpo está brilhando luz branca de paz profunda e está completamente e profundamente relaxado, confortável e em paz. Essa sensação é sua e você pode atingi-la sempre que quiser. Qualquer momento, você sabe como chegar até aqui. Agora, volte a reparar o seu corpo e a observar como ele está relaxado, observando o contato do seu corpo com a superfície em que você se encontra, o contato dos tecidos da sua roupa, o movimento de vai e vem da sua barriga enquanto respira. Que sensação de paz maravilhosa. Agora você se visualiza em um lindo jardim, tranquilo e sereno. Uma fonte de água em algum cantinho. Flores coloridas e cheirosas. Pássaros alegres voando para lá e para cá. Esse jardim é o seu lugar de paz e você está aqui agora. Você vai caminhando por entre as árvores, as flores, a cascata. E encontra um pequeno altar no meio do jardim. Na frente desse altar, você vê um anjo, um lindo e amoroso anjo. iluminado, sereno. Observe esse anjo por alguns momentos, suas características. Você caminha até ele e se ajoelha na sua frente. Então, o anjo leva as mãos iluminadas até a sua cabeça e transmite uma luz branca para o seu corpo. Uma luz que te relaxa e te acalma ainda mais. Você se sente melhor a cada segundo e sente gratidão enquanto vai recebendo essa bênção maravilhosa do anjo. Assim que ele termina, ele desaparece e o altar se transformou em uma cama no meio do seu jardim. Você se deita então na cama, relaxa o seu corpo, sente o colchão gostoso e confortável, o travesseiro. Os sons da natureza. Você deixa que o seu corpo se afunde e solta completamente cada pedacinho dele. Eu vou contar de 10 até 0. E a cada número, você vai se sentindo mais e mais em paz, relaxado e se entrega mais a um sono profundo. Ao chegar no 0, você estará dormindo profundamente. Ou, se preferir, vai acordar para continuar seu dia com paz e tranquilidade. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis, cinco, quatro, três, dois. Zero. Você está agora pronto para dormir ou para acordar e continuar seu dia como preferir. Você sente relaxamento, tranquilidade e profunda paz por todo o seu corpo e mente. Este momento é só seu e você merece. Eu deixo meu corpo se preencher de paz. Eu me entrego para a paz profunda. Eu recebo de braços abertos as bênçãos que chegam até mim. Eu me entrego para um descanso merecido. Eu sou paz. Eu sou amor. Eu sou tranquilidade. Eu sou calma. Eu sou serenidade. Eu ajo com paz e amor em todos os momentos. Eu me entrego a um sono e descanso profundo. Eu permito que meu corpo se preencha de paz. Eu transbordo paz. Eu compartilho paz com todos ao meu redor. Eu levo paz aonde quer que eu vá. Eu me rodeio de pessoas em paz. Eu transmito paz a todos ao meu redor. Eu deixo meu corpo relaxar agora. Eu me permito dormir e descansar. Paz, paz, paz. Eu deixo meu corpo se preencher de paz. Eu me entrego para a paz profunda. Eu recebo de braços abertos as bênçãos que chegam até mim. Eu me entrego para um descanso merecido. Eu sou paz. Eu sou